a voar. A esperança me espera. Acredito na sorte e no azar. Tenho fé nas promessas que fiz. Meu amor, sei que um dia virá, que nascemos um para o outro. Pode ser que a gente venha até se encontrar. E seremos fiéis como o sol, feito aves que migram do norte ao sul, quase sempre em busca de vida, quase sempre em busca do amor. Sempre na esperança. Acredito na sorte e no azar. Tenho fé nas promessas que fiz. Meu amor, sei que um dia virá, que nascemos um para o outro. Pode ser que a gente venha até se encontrar. Seremos fiéis como o sol, feito aves que migram do norte ao sul, quase sempre em busca de vida, quase sempre em busca do amor. Sempre na esperança. Universitária. Fiz essa canção pelo tesão que o anão sentia na mulher barbada, pelo domador que violou a menina das aves na jaula dos animais, pelo espectador e o tatuado que morreram de mãos dadas num pacto entre anormais. Fiz essa canção pela solidão e a tristeza do palhaço. Eis minha canção para equilibrista que lá em cima perde o passo, para a bilheteira que bebe estriquinina. Tirado. essa canção pra contorcionista que padece da coluna, pro engolidor de fogo cheio de bronquite e no escuro ainda fuma, pro ilusionista que se enforcou na estola e viu na cartola o mar, pro atirador que voltou a faca contra a própria essa canção com o paetê que há no lixo onde as glórias renascem. Conforme a sua condição. ZYH754, 870 kHz, AM, Rádio Universitária, Goiânia, emissora da UFG. Na Universitária, 10 horas e 2 minutos. Atenção! A programação da Rádio Universitária foi alterada. Uns olhos dentro de cada momento, fosse um decote ou a luz na janela, uns olhos dela na dobra do tempo, a desfiar qualquer cena esquecida, uns olhos dentro. Cada varanda, quem sabe estrela ou mar despido nela, uns olhos dela na dobra do tempo, a desfiar qualquer cena esquecida, uns olhos dentro dos olhos. Olhados e reconhecidos, uns olhos dela na dobra do tempo, a desfiar qualquer cena esquecida. Que meu peito é uma porta que ninguém vai atender.

caderno se perdeu em meio a versos e de mundos tão diversos. Volta a ser nos beijos teus. Mas não foi ontem, talvez tempos já passados, talvez fatos não lembrados, um infantil desenho que num caderno se perdeu em meio a versos e de mundos tão diversos. Volta a ser nos beijos teus. Universitária Goiânia. Cadê? Foi o Jacuz que matou. Benteres, cadê? Foi o Jacuz do Coroné. Só falta você, tu não. história a contar. Hoje eu tô em terra estranha, é bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. Todo dia eu aboiava na porteira do Universitária. Eu tenho um contrato com Deus. I need to make a love. libras de pensões. Viver o que quiser, o que mandar, a minha imaginação. Contrato a contrato, não vou te deixar na mão, não. Assim como outros pensam também. que é cantar a paz quando paz não se tem. Lá, lá, iá, lá, iá. Você que negociou a paz e que loteou a casa também decretou seu fim. Longe de mim, pessoa rasa. Você que negociou a paz e que loteou a casa também decretou seu fim. Longe de mim, pessoa rasa. Rádio Universitária. Deitar-me nas pedras, como um lagarto que dorme na incoerência das eras. Sentar-me-ei entre feras e sentirei no seu hálito a solução das esperas e um sofrimento esquálido. Adormecendo as uvas, reconstruindo em favas, aconteceram as chuvas, despertaram em lavas, compareceram em chamas, estrangularam as falas, carbonizaram miúdos, perpetuaram-se em galas. Filhos de Freud, filhos de Freud, filhos de Marx, filhos de Marx, filhos de Brecht, filhos de Brecht, filhos de Bach, filhos de Bach, filhos do câncer, filhos do câncer, filhos de Getúlio, filhos de Getúlio, filhos do carbono, filhos do carbono, filhos de Lampião, filhos do carbono, filhos de Lampião. Se fosse fácil, todo mundo é. Se fosse muito, todo mundo tinha. Se fosse raso, ninguém se afogava. Se fosse perto, todo mundo. Se fosse graça, todo mundo ria. Se fosse frio, ninguém se queimava. Se fosse claro, todo mundo via. Se fosse limpo, ninguém se sujava. Se fosse fácil, todos satisfeitos. Se fosse lá, tudo acomodava. Se fosse hoje, todo mundo ontem. Se fosse tudo, nada que restava. Se fosse homem, junto com mulher. Se cada bicho fosse como for. Se fosse tudo, claro pensamento. Nesse momento, nada se criou. Se fosse tudo, claro pensamento. Nesse momento, nada se criou. Filhos de Freud, filhos de Freud, filhos de Marx, filhos de Marx, filhos de Brecht, filhos de Bach, filhos do câncer, filhos do câncer, filhos de Getúlio, filhos de Getúlio, filhos do carbono, filhos do carbono, filhos de Lampião, filhos de Lampião, filhos do carbono, filhos de Lampião. Se fosse fácil, todo mundo era. Se fosse muito, todo mundo tinha. Se fosse raso, ninguém se afogava. Se fosse perto, todo mundo tinha. Se fosse graça, todo mundo ria. Se fosse frio, ninguém se queimava. Se fosse claro, todo mundo via. Se fosse limpo, ninguém se sujava. Se fosse fardo, todos satisfeitos. Se fosse largo, todo acomodava. Se fosse hoje, todo mundo ontem. Se fosse tudo, nada que restava. Se fosse homem, junto com mulher. Se cada bicho fosse como for. Se fosse tudo, claro pensamento. Nesse momento, nada se criou. Se fosse tudo, claro pensamento. Nesse momento, nada se criou. Filhos de Freud, filhos de Freud, filhos de Marx, filhos de Marx, filhos de Brecht, filhos de Brecht, Cansa. Filhos do Cansa, filhos de Getúlio, filhos do Carbono, filhos de Lampião, filhos do Carbono, filhos de Lampião. Filhos de Lampião, Max, Brecht, Max, Hans, Brecht, Jacuí, Carbon, Hans, Max, Carbon, Lampião. Qualquer maneira de amor, vale amar. Qualquer maneira.